number is 60 for Bravo Charlie Mountain, Rodo Ponte Sul, lane 10. 310, decolada de 45, controle 119.8, boa viagem. Controle 119.8, chanel 6310, obrigado, bom trabalho. Então, Salvador, o Passaredo 2224, boa noite. Passaredo 2224, Kenegão no 012, vento macetendo no 09, após baixar e travado. Vai passar o externo, está baixado e travado. Ciente, baixado e travado, confirme. Afirmativo. Prezado pouso, pista 10, vento macetendo no 09, Passaredo 2224. Centena com 10, livre pouso grato. Papá Romeu, Papá Tango Romeu, Universal Repost Taxi. Zero for Bravo Charlie, do you have the aircraft on final insight? Okay, after this aircraft lands, you clear the lineup and maintain runway 10. Passarelo 2224 no solo 50, libere pista pela direita, solo 119 decimal 8. Correção 121 decimal 9. 219, obrigado. Pesado Tango, você pode para ingresso, pista no 7. Papa Tango Romeu, autorizado o táxi, você pode para ingresso, pista no 7. November 604, Bravo Charlie, que clear, take off runway 10, wind 100 degrees, 10 knots. Oi, boa noite, eu te chamar, eu estou com a cara da 1-0. Podemos pode esperar da 1-0, 1-8, 9. Nove ali, mantém pista no zero. Ali, mantém no 0889. Obrigado, ingresso, reporte pronto. Tango Romeu. November 604, Bravo Charlie, Airborne at 52, contact Salvador Departure, frequency 119.8. 119.8, obrigado, 4 Bravo Charlie. Uno 889, autorizado a decolagem, pista no zero, vento 1 centena, 1 no nosso. Decolagem 1 no zero, 889. Vai manter a posição devido a uma aeronave agora que tem o mesmo perfil de saída que acabou de decolar, ok? Nove decolado 55, controle 119 decimal 8. 198, obrigado. noite, Salvador. Boa noite, Gol na 604. 604, QNH no 0 no 2, você pode baixar desavado. Baixar desavado, Gol na 02, Gol na 604. 604, está livre pouso, pista no 0, vento uma centena, 1 no 0 nós. Livre pouso, 1 no 0, Gol na 604. Papá Romeu, Papá Tango Romeu, faz a decolagem, vai manter a estação até o 070, ok? Gente, vento uma centena 08 mais. Número 604 no solo 58, libere pista pela direita, solo 121 decimal 9. TVA 219, eu vou no 604. Papá Romeu, Papá Tango Romeu, decolado 59, controle 119.8, boa viagem. 119.8, boa noite, obrigado. O 9278, informo que uma aeronave decolou da 17, agora não vai ter fim com a sua aproximação. Tá... Baixar travado, confirme? Baixar travado, no 29278. Sim, autorizado pouso pista no 0, vento 1 no 0 graus, 08 mais. Autorizado pouso 9 no 0, eu vou 9278. Confirme o vento pro voo 9278? 1 no 0 graus, 08 mais. Obrigado. 9278 no solo ao 02, libere pista pela direita, solo 12 no decimal 9. Direito 219, o 9278. Salvador, uma boa noite, Oceano 6313, na final ILS. 313, quem negar no 012, reporte no externo baixado e travado. Portará 6313. Master, Master, Oceanair 6313. 6313, vento 110 graus, 099. Baixada travado? Firmo. Autorizado pouso pistão no zero. 110 graus, 099. Autorizado pistão no zero, Oceanair 6313. Canem 313 no solo 08. Libere pista pela direita e chame solo 121 decimal 9. Vamos liberar 219, Canem 313. Salvador 4298, sinal passou Duna a 2 milhas do externo. 4298, QNH 1012, após no externo baixar de travado. Reportarei, eu, no externo baixo travado, 0124 298. Torre Salvador, trip 5206, nosso ponto de espera da 10, pronto. Trip vai manter a posição no ponto de espera da 10, aguardando para ingressar na pista. Aqui temos uma aeronave na curta final. Ok, vai manter a posição, trip 5216. Passou a espera embaixo travado, 4298. 4298, QNH no 0 no 2, vento 1 no 0 grau 099, autorizado pouso do pistão no 0. Ok, livre pouso, pistão 0, 4298, 1012. 152, tudo bem? Após o pouso da aeronave na final ali, mantém pistão no zero. Após o pouso da aeronave ali, mantém a no zero, 152, zona meia. Lado 298, nós estamos no sino, libere pista pela direita, solo 121, decimal 9. Assim que livrar a direita, solo 121, decimal 9, azul 4298. Tive 52, 16, autorizado a decolagem pistão 0, vento 110 graus, 089. 7, iniciado, tive 52, 09. TV 52 no meio, decolado no 7, controle 119, decimal 8. Canal 8, prático. Salvador, boa noite, azul 4235, 12 milhas externo. 4235, que é negar no 012, você pode iniciar no baixar e travado. 20.012, reporta lá, 4235. Zero, machado travado com a 235 azul. 235, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-1-0 grau, 089. Autorizado pouso, pista 1-0, azul com a 235. Salvador, Fonseca 2583. 2583, utilizado traz reporte para ingresso, pista 1028. Vamos manter a posição, agora a gente tem uma aeronave na final agora da 1-0, ok? Azul 4235 no solo 123, libera IPC pela direita, solo 121 decimal 9. Liberando a direita, solo 121 decimal 9, azul 4235, ó. Salvador, boa noite, chegou 1076, final X-Ray da 1-0, baixada travada. 1076, QNH 1012, continua a aproximação, agora de pista livre. 1-0-2, consegue aproximação, 1076. Baixada e travada? Baixada e travada, 076. Autorizado pouso pista 1-0, vento 1-1-0 grau, 089. pouso na 10, pouso na 0076. É 2583. Após a passagem da aeronave da Gol, a linha se mantém em pista 10 via pista, acelerando o mais possível. Bem, após a passagem da Gol, para a manter o ponto esperado. Passarei do manter o ponto esperado 10. Gol no 076, no solo aos 27, libera em pista pela direita, solo 121-9. Olha, dá um 29, bora 076. Passarela 2583, realizado decolagem de pista 10, vento uma centena 099. Passarela 2583, decolar 229, controle 119, decimal 8, boa viagem. Obrigado, doutor. Torre Salvador, TAM 3305, passando externa, aproximação final, IRS X-ray, visual com campo. 305, querem agarrar no 012, baixar e travado, confirme? Abriu, baixou e travou, 3305. 305, autorizado pouso pistão no 0, vento uma centena 099. Pouso autorizado pistão no 0, 3305. 2224, visual com tráfego na final da 10. Leão. Após o pouso da aeronave da TAM, a linha mantém pistão 0. A linha mantém na 10, passarei após a passagem. No 3305, no solo 32, libere pitch pela direita, solo 121-9. Sim, libera a direita, solo 219, 3305. Passarelo 224, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento 1 no 0 grau, 08 nós. Iniciando, passarelo 224. Passarelo 2224, decolado 34, controle 119.8, boa viagem. 19.8, grato, bom serviço. noite, voo 1604. 1604, a linha mantém pistão no zero. Tem mantendo zero, 1604. Mantenha agora no 04. Gente, aguarde mais um minuto para decolagem. Escuta. Volume 04, autorizado a decolagem, pistão 0, Salvador, boa noite, total 9907. Está estabilizado, fui Ares. Estamos 907, que nem galo 02, reposta externa, baixada e travada. Portará baixada e travada externa. Estamos 907, baixada e travada. Passou externo, baixada e travada. 9907, pouso pistão no zero, vento 1, número 0 grau, 08 mais. Total 907.